da pedreira. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Fala de namorada, meu irmão. Olá. Buscando ainda mais o coração. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Saudade só da Mânia, meu irmão. Você vai recordar aqui ali na Sacramento. Todos os domingos, nosso domingo é a nossa domingueira aqui pela Arena Sacramento. A partir das 10 da manhã. É... Olha, Figueiredo! Que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Vamos nessa, galera! Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Amiga da Zoca! Problema sem solução. E aí, Kekeu? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Saudade! É saudade. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? Simples amante ou nada além de um prazer? Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Parceiro Bruno, tá comigo, só na mãe. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Saudade. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Vamos nessa! Eu queria ser bem mais. Fala cabeça branca! Quero ter você. Fala aí, fenômeno. O tempo todo. Tá lavado. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Aí suma namorada. Que loucura! A gente só vivia abraçando. É saudade. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Tá. Da pedreira. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar. Que a gente já não tá mais na base do sabor. Se você for, será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais na base do sabor. Se você for, será que aquele grande amor sem conversa alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos bem antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. Aparências tentamos todo o tempo manter. Sorrindo, eu acho meu bem que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só você, se você for. Será que aquele nosso grande amor cansou? Bora, Sávio! A gente já não tá mais. Parceiro Anderson Moreno. Bora, Maninho! Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Quem sabe nós dois ainda podemos tentar novamente o amor que um dia tivemos. Ei, Bibi! A gente já não tá mais na base do sol, se você for. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Como é que é? Aceitar que Domingão pra ideia, meu irmão. Você recorda. Olha, Margot. Amiga Margot aí. Amigo Paulinho. A Simone, a ela aí. Equipe Tchaco. Juma na moral, meu irmão. Olha que eu tá perdendo, vai recordando. Como é que é? Vira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar e morar comigo numa ilha deserta em alto mar, que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar, que fique bem da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Saudade. E morar comigo numa ilha deserta. Dali DJ Alexi! Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, sinto vontade de viajar. A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. Eita, saudade. A vida passa e a gente não vê passar. A vida passa e a gente não. Sabe que a Sueli tá no berço hoje. Bora, Sueli. Feliz aniversário e tudo de bom pra você, viu? Oi. E aí, Flávio? Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união. Olha, Paulinho. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Olha os amigos do time do GDP. Com a gente aí, tomando todas desde cedo aqui pela Arena Sacramento, meu irmão. Tá, valeu. Eita, Sávio! Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade, tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco, pergunto a mim mesmo, onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem, me aceite como eu sou. Olha só, logo mais a partir das 19 horas, a gente chega junto lá pelo Boteco do Dedé, gente. Aí na Félix Costa, ao lado da Gap Academia, próxima praça Eduardo Angelim, viu? E a Domingueira da Saudade, o Alex faz a onda. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade, tudo não passa de ilusão. Saudade. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo, onde foi que eu deixei a metade do meu coração? E aí, minha filha, como é que é? Senta aqui, meu bem, vem me falar de amor. E amiga Nice, chega do juntinho. Olha, Nice! Meu pequenino amor, que saudade de você. É saudade. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Amigo Fran, é só na manhã, né, Fran? Tem gordão de boa aqui na Arena Sacramento. Nosso ponte, meu irmão, é aqui, viu? Os domingos, Alex da Pedreira tá fazendo a onda aqui na Arena Sacramento. E você recorda. Vamos lá! Meu pequenino amor, saudade, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. E aí? Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Vamos nessa, galera! Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando, pois o que importa DJ é Alex, provando que o talento faz a diferença. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, e você? Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Como é que é? Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis, que eu nunca quis. E aí? Preciso encontrar de uma vez Fala, Nilma! Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Que o pensamento, hein? Pensamento. Opa! Lindos momentos. Agora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Bora, Pitbull! Quando não tinhas nada, foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Valeu! Amiga de Nelson, tá com a gente também, Salamani. Fala, Leão! Amigo Anderson. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Nosso amigo é DJ Vamp, ele seu grande amor, agora a gente também Salamanha, obrigado, viu? Sentimento de amar, não sou. fantasia não deve. Bora, Maxi! Não chega com o Valdecido Londrina, Maxi. Não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Ai, Alex da Pedreira. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu entardecer, fez um romantismo se perder. De carinhos, brigas, foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos. Eita! Pra dançar e emocionar. Fala, mãe. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar, ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o mundo ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Procuro com você felicidade. Conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas, foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã. Olha, fenômeno! Acreditar em um novo. Começou os trabalhos, já fez. Já. Nós merecemos essa chance. Uhul! Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Eu não sei por onde começar. Que é? Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Bora, cuia! Não sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Dá uma cochilada na moral, né, cuia? Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludi, amor. E estou sofrendo. Isso, daqui a pouco tem boteco do Dedé, meu irmão. Vamos lá. Two. Paulinho! Nossa amiga Paulinho chegando junto aí. Olha, filho! Você. Se você me perder, é, minha irmã, não deu valor. Bye bye, a fila anda. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou. Em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei. No sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar. Sem sonho, meu sonho. E realizar. Meu sonho, o sonho de vir. Olha só, já o segundo prêmio do bingo. Vamos preparando as cartelas aí. Vou colocar só mais três musiquinhas aqui. A gente chama aí o segundo prêmio do bingo, tá bom? Por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. E aí? Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real, nós todos, sempre acordar, nós todos. Bora, Marquinhos. Um dia eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Segura! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Vamos nessa, galera! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, fique lambada. E aí? E aí? E aí, Sávio? Como é que é? Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. E a minha? É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de por ti, minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti, minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti, minha Cinderela, meu mundo é encantado por ti. Na noite do baile você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile você me deixou, não se despediu. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo. Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo o mundo seu. Os considerados Pio e Paulinho da Sacramento. Mais uma! A gente já o segundo prêmio do bingo aí, tá bom? Quem não tem cartela, temos cartela de bingo aqui no comando. Por apenas 5 contas. Vem junto. Olha o design. Um abraço aí, galera do apoio. Tá com a gente também, Salamanha. 10 horas vão passando, eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria. Tu és a minha Maria. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho todinha pra mim. Como é que é? As horas vão passando, eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado, por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos estates e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês, man, que é pra você saber. Eu já morei nos estates e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, you've been my dream. I want you, I need you, I love you, you've been my dream. Bora, Belé! Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só é o Bate-Filho! Tá com a gente aí, só na mãe. É o Bate-Coxa. Basta um sorriso. É a amiga Lucicleia aí. Além da saudade, tá com a gente aí. Bora, Fenômeno! Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. O Cabo Braga tá com a gente também aí, ó. Só na mãe. Fala, Barbosão! É uma paixão. É o Pop e Som. É o arrasta-povão. É o Pop e Som. É quem agita a galera.